Je superai se ninguém poderá esse seu coração. Homens piedosos são tirados e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. E mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. Amém. Na ilusão, no corre dos plaquê, alma vaguei onde a mãe chora e filho não vê. Na esperança que um dia ele irá voltar, só a foto no porta-retrato pra amenizar. Quando a saudade aperta o peito, as lágrimas molhar, mas a vida continua, não posso desanimar. Descanso em paz onde eu estiver, todos meus irmãos, e trago flores em memória junto com a canção. E eu aqui sozinho, castelando na quebrada. Várias fitas na minha mente surgem como um flash. Sinto o cheiro de enxofre, o barulho dos click-clack. O bagulho é louco mesmo, tá ligado, queridão? Circunstâncias do passado na mente, reflexão, se ilude não. Parceiro, que o crime é Gozolândia. Dos que não viraram finados, hoje estão atrás das trancas. Aí eu te pergunto, parceiro, do que valeu as lágrimas da sua mãe pelo sangue que escorreu? Aí fudeu, não tem como mais voltar atrás. E no crime você só fez a vontade de Satanás. Me diz aí, parceiro, agora quem é por você? Se não for Deus, é o inimigo te rajando de PT, que é pro CV. Mundo do crime, amigo, é dinheiro. Dá pra contar nos dedos que foram no seu enterro. Aí como eu me lembro, mas nem gosto de lembrar. Nessas horas inevitável uma lágrima não rolar. Você caindo no chão com o crânio todo perfurado. E os lambé falando, aqui já é mais finado. É embaçado, mas aí a escolha era só sua. Escolheu a porta larga de brinde, ganhou a sepultura. E na madruga só loucura, uma pá entra de embala e passa um a ser lembrado. No dia dos finados, com a mesma substância que é feito os meus sonhos, sigo em frente com a certeza que um dia eu te trombo. Ninguém nasceu pra semente, temos que aceitar a morte. Mas essa dor que me corrói, guerreiro, é muito forte. Nada é eterno como na verdade absoluta. Vou seguir a minha trilha, pois a vida continua. Mas jamais irei me esquecer dos meus manos que aqui não estão. Lhe trago flores em memória junto com essa canção. Na ilusão, no corre dos plaquê, alma vaguei onde a mãe chora e filho não vê. Na esperança que um dia ele irá voltar, só a foto no porta-retrato pra amenizar. Quando a saudade aperta o peito, as lágrimas no olhar, mas a vida continua, não posso desanimar. Descanso em paz onde eu estiver, todos meus irmãos, e trago flores em memória junto com a canção. Nessa vida louca já ganhei muito dinheiro, mas também já perdi vários parceiros. Uns estão mortos, outros estão presos e nem tem visto a cor do dinheiro. Tipo pérola negra, navio negreiro, fantasiando meus parceiros. Dia e noite eu vejo os mano andando, cabelo ligeiro. Mas quem sabe um dia desses tudo isso não muda. Quando verdadeiramente pra Jesus nós pedirmos ajuda. De joelhos no chão pra Jesus eu peço proteção. Livrai-me do mal, a mim e meus irmãos. Tudo é ilusão, nessa vida tudo é ilusão. A hora que você menos espera é caos e destruição. Dê tempo ao tempo, rapaz, e fique ligeiro pra saber o que é falso nessa vida e o que é verdadeiro. Dinheiro, álcool, droga, promovendo o fim de muitos guerreiros. O final é foda, parceiro, é sempre o mesmo. Eu me lembro, você falava, sonhava, viajava em ter um castelo da hora e uma nave zerada. E por causa do dinheiro, o crime te arrastou pra madrugada fria, onde só a morte e a maldade que existia. E no outro dia a notícia que chega no ouvido de Dona Maria, que chora e não acredita nessa triste notícia. Triste pra ela, mas não pra polícia, pra mídia. triste pra periferia, mas não pra classe rica. Eu só sei que Jesus, ele é a única alternativa. Pros mano, pras mina, pros moleque, muda de vida. Obtendo mais respeito e mais sabedoria, pra não morrer como muitos da periferia. Pra não morrer sem conhecer a real da vida. Tudo que você quer, meu irmão, não passa de pura ilusão. É o mesmo que tentar segurar o vento nas mãos. Felicidade não é dinheiro, mas sim Jesus no coração. Eu afirmo que isso é verdade, luta na ilusão. Enquanto há tempo, abra seu coração pra Jesus Cristo, pra que não seja jogado no fundo do precipício. Na ilusão, no corre dos plaquês, almas vagueiam onde a alma chora e filho não vê. A esperança que um dia ele irá voltar, só a foto no porta-retrato pra amenizar. Quando a saudade aperta o peito, as lágrimas no olhar, mas a vida continua, não posso desanimar. Estou em paz onde estiver, a todos meus irmãos, e trago flores em